de pobre é café, é café. Maltrata o corpo como o quê? Por quê? O pobre vive de teimoso que é. Sapato de pobre é tamanco. A moto de pobre é café, é café. Maltrata o corpo como o quê? Por quê? Folha de zinco, caixão de banha, faz um barraco em qualquer favela. Se tem Amélia que o acompanha, embora pobre, é feliz com ela. Sapato de pobre é tamanco, a moto de pobre é café, é café. Maltrata o corpo como quê? Oh.